A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Saudamos os ouvintes da Rádio Boa Nova, o Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital vai dar início ao 11º programa A Escola e Meio, o último de 2021. Hoje temos aqui muitos convidados em estúdio e são gratas recordações que nos trazem até aqui. Começamos pela mais recente, pela Francisca Rodrigues, que é caloira e é caloira em Coimbra, ao que parece. Já esteve lá para o Norte, mas veio para Coimbra. É caloira na Faculdade de Farmácia. Olá, Francisca, é um gosto rever-te. Que tu, como tem sido esta vida de caloira? Não tem sido má, mais complicada do que eu pensava. Houve latada? Não. Houve assim um mix entre latada e uma espécie de queima, não foi? Quando cheguei já tinha sido. Já passou. Tu entraste numa outra faculdade? Onde? Na Utada, em Vila Real. Muito bem. Mas achaste que aquilo era demasiado frio, não te agradou? Em Biologia? Sim, em Biologia. E decidiste mudar? Mudar. E na terceira fase vieste para Coimbra? Uhum. Muito mais próximo. Estás a gostar do curso? Sim, aquilo é giro e engraçado. Gosto mais da parte prática. Nós fazemos muitas experiências e tal. Eu só não confiava muito em mim daqui a 2 anos a fazer os vossos medicamentos. Eu começava a ter cuidado, mas tudo bem. É só o meu aviso. Não nos assustes. Olha, está a corresponder às expectativas que tinhas? Sim. Aquilo é giro. Eu até pensava que íamos dar mais teórico do que prático, mas até temos muitas aulas práticas e já fazemos mesmo, não medicamentos a sério, como temos ali na farmácia. Mas a brincar, tal, a brincar. Mas já fazemos alguns. Está bem. Vida académica, como é? Com pandemia, tem sido possível, não tem? Tem sido possível, mas não para mim, porque eu não vou à praça. Não me critiquem, mas eu não vou à frase. É a tua opção, não? É a minha opção, porque eu não vivo perto da universidade. Eu vivo ainda um bocadinho longe e depois estar a fazer todos os dias autocarro, ir e vir e não sei quem, não sei o que mais. E ainda por cima eu ainda continuo no hockey, que também me faz perder um bocado de tempo para estudar e isso assim, não. Onde é que jogas hockey? Na Mielhada, é mais fácil dizer assim. Não é o mesmo clube, mas é na Mielhada. Muito bem. E continuas na seleção? Não. Já terminou? Já terminou. Ok, já, Francisca, muito bem. Esperemos que o ano corra. Já começaste com frequências? Já. E agora estás a um período aqui por Oliveira? 2 semanas para aí? 3? 3 semanas, porque a primeira semana é online. Vou cá continuar, não. E depois terás já exames e frequências, provavelmente no início de janeiro? Sim. Tenho depois... só 5 frequências só em janeiro. Só? Só quero morrer. Em 5 frequências, o mês tem 4 semanas, uma é de contenção, portanto as 5 estarão distribuídas em 3 semanas, não é mau? Em 2 semanas. Não é mau para começar uma caloira, não é? Ok, Francisca, foi um gosto rever-te. Até breve. Obrigada, também foi um gosto voltar cá. E agora temos um quase doutor, Miguel Fonseca, também foi membro do Clube de Rádio. Então, Miguel, como tem sido, apanhaste a licenciatura em tempo de pandemia, infelizmente. Estavas no primeiro ano quando a pandemia começou. Como é que têm sido estes anos? Bom dia a todos. Sim, eu apanhei a pandemia no meu primeiro ano ainda, no segundo semestre. Ainda tive o primeiro semestre. Normal. Um bocado da normalidade, exato. Já agora lembra-nos, o teu curso é? Estudos Europeus, em Coimbra. Andaste a vacilar ali a meio do curso, mas agora estás novamente a gostar. Estou a gostar. Também está quase no final, portanto. E esperas concluir a licenciatura provavelmente no final deste ano letivo? Sim, é o objetivo. Sim. E depois já estás a pensar em mestrado? Já. Em que área? Em tirar mestrado em tradução. Fugir um bocadinho à minha área, mais para as línguas, mas é mesmo o que eu gosto. Entretanto, também estás a estudar alemão? Sim. Estou a fazer o menor em línguas modernas, na minha faculdade. Espero que sirva de rampa. Muito estudo lá pela faculdade? Devia ser mais, mas tem sido o suficiente. Mais estudo do que no secundário, de certeza? Sim. Isso sem dúvida. Pois, muito bem. Tem sido muito difícil conciliar. Tiveste ensino à distância também, como todos os estudantes o ano passado. Sim. E há 2 anos. Foi uma boa experiência ou uma má experiência? Foi uma boa experiência no sentido de adaptação. Tive que me adaptar. Isso fez-me crescer. Também sinto que foi um bocado mais facilitismo na hora das avaliações. Houve quem não o sentisse, eu senti. Agora, a nível de aulas, de aprendizagem, sim, que não foi uma boa experiência. Não. Podia ter sido melhor. Isto realmente vivemos os anos mais atípicos da nossa vida nestes dois últimos anos. Sim, na altura em que isso me aconteceu também foi muito no início. Os professores não estavam adaptados, nós não estávamos adaptados. Foi aquela fase de transição. Como é que tu agora olhas para o secundário? Já tens saudades? Já tenho saudades. Agora já vês tudo de outra forma, não é? Porque aqui no estúdio temos alunos de 10º e 12º. No próximo ano, aqueles meninos ali já estarão também no ensino superior. Daqui a um ano já estarão cá a fazer o ponto da situação da vida de caloiros. Isto o tempo passa depressa. Mas vês tudo com outros olhos. Se voltasses atrás, serias mais estudioso? Se voltasse atrás, eu acho que não. Eu acho que não. Estudaste QV? Estudei o suficiente. Estudei o que foi... Lá está, o que foi necessário para chegar onde queria chegar. Mesmo assim não chegou. Não me arrependo. Foi um... Como a professora sabe, foi um percurso um bocado atribulado. Mas acho que fiz o que tinha que fazer. Muito bem. Foi um gosto rever-te, Miguel. Esperemos voltar a encontrar-te. Provavelmente marcamos encontro para quando acabares a licenciatura. Foi um gosto ver-te. Até breve. Igualmente. Temos mais uma entrevistada, a Bárbara Coquim, nome por demais conhecido neste clube durante muitos anos. Bem-vinda, Bárbara. É um gosto rever-te. Muito obrigada, professora. É um orgulho estar aqui. É um gosto voltar ao clube de rádio, onde fui muito feliz durante 5 anos. É verdade. Muitas saudades. Sabe sempre bem voltar a um sítio onde fomos felizes. Sim, muito felizes. E agora ver um clube com rostos renovados, é muito bom saber que as pessoas continuam a ter interesse no clube de rádio, que também é uma arte, digamos assim, uma cultura que está a ficar perdida. É sempre bom ver os jovens. Muito bem. Olha, como tem sido este estágio no segundo ano do curso de Direito na Universidade de Coimbra, como tem corrido agora em contexto de pandemia? Tem sido um desafio. Eu sempre quis direito, ou pelo menos... A partir também da altura. A partir de da altura foi aquilo que eu comecei a idealizar e, portanto, foi com um grande gosto que efetivamente entrei no final de 2020, portanto em outubro de 2020, no curso, e tem sido um ano e meio assim de... Desafios. De grandes desafios, mas até agora está a correr tudo bem. Não é bem aquilo que eu idealizava, mas acho que está a ser melhor ainda. Está a ser um curso que se mostra bastante interessante, que me está a dar... Luta. Sim, muita luta. E agora começa a época de exames, mais luta ainda. Mas estou a gostar imenso. O ano passado estiveste também a ensinar à distância, como todos os teus colegas. Sim. Essa não foi uma parte tão feliz para ti? A minha faculdade implementou um regime que deu vários problemas, porque nós, ou seja... Como nós temos turmas de à volta dos 300, 400 alunos a várias cadeiras, e as salas normalmente comportam isso, mas com a lotação máxima tivemos que reduzir para cerca de um quarto, um terço da lotação, a faculdade implementou um sistema em que, se nós nos inscrevêssemos, podíamos ter a sorte de ser sorteados para irmos às aulas presenciais naquela semana. O que, lá está, com turmas tão grandes, acabou por não dar para se ir a muitas aulas, e portanto o ensino à distância não é nada comparado com aquilo que é o ensino presencial. Preferes de longe o ensino presencial? Sim, até porque é um curso muito teórico, é um curso em que não há muitos acessos a PowerPoints, e é um curso que, lá está, convém mesmo estar presente para poder tirar dúvidas, para poder também perceber, até porque, lá está, temos professores já com alguma idade que não têm muito jeito para as tecnologias, digamos assim, e portanto dava vários problemas às aulas online. Confirmas que o curso de Direito em Coimbra é um curso que faz sofrer muito, ou nem por isso? Eu estava com expectativas muito mais baixas, estava à espera que corresse muito pior. Eu acho que é um curso que só se faz quem tem gosto. Ou quem trabalha muito. Sim, mas essencialmente é preciso gosto, porque pode-se trabalhar imenso, mas se não se gostar do que se está a estudar, se não tiver gosto por aprender mais, por não se limitar àquilo que são os livros e ter também interesse em ler outros artigos, jurisprudência, pronto, outras coisas que até mesmo os próprios professores escrevem e publicam em revistas científicas, não se faz assim com tanta facilidade. Lá está, é muito importante ter-se gosto por aprender, por estudar, porque é preciso um estudo muito contínuo e um estudo muito intenso, mas acho que é um curso que se faz bem. Consideras que continua a haver muito insucesso na Faculdade de Direito, sobretudo nos primeiros anos? Sim, sim, sim. Tens percebido? Ou seja, tendo em conta que é um curso em que se entra agora com média de 17 e que não há notas acima de 14 e que numa turma de 400 passam 20, 30, sim, acho que é um curso com grande insucesso. Muito bem. A realidade ainda não mudou muito desde há uns anos. Não, não. Olha, já percebi que tu também entraste na vida académica, nomeadamente associação. Sim, ou seja, eu gosto do associativismo, não só não morreu, como se duplicou ou triplicou desde que cheguei a Coimbra. Aquilo realmente vive-se o associativismo de uma forma muito intensa, não só na associação académica, como nos vários núcleos de estudantes, em várias atividades também que vão acontecendo ao longo do ano e também nos próprios órgãos da universidade. Portanto, se aqui já gostava muito de participar ativamente, não só no âmbito escolar, como fora dele, falo da Associação de Estudantes, do próprio Clube de Rádio. Tem sido também um grande desafio poder participar à escala megalomana que são 25 mil estudantes, ao contrário dos 2 mil da nossa escola, do nosso agrupamento. Muito bem. Ainda assim, política também, claro. Tem sido difícil conciliar tudo, mas eu acho que consigo. A última vez que te encontrei foi em plena campanha eleitoral para as autárquicas. Sim, lá está. Agora já estamos quase novamente em campanha. Vamos ter eleições em janeiro. Fui candidata à Assembleia Municipal pela coligação do PSD-CDS. Também foi um grande desafio, com 19 anos, estar num lugar tão cimeiro de uma lista à Assembleia Municipal. Sou a primeira suplente, ou seja, estou nas Assembleias. Então vais todas muitas na mesma. Vezes às Assembleias. Sim, até agora tivemos uma, vamos ter uma para a semana. Tenho ido às Assembleias todas e tem sido um gosto também fazer parte da vida política do nosso concelho e de representar os oliveirenses no nosso órgão. Como viste a questão de Assembleia da República dissolvida e eleições antecipadas? Eu genuinamente não estava à espera. Acho que foi um erro crasso, até porque, tendo em conta que acabámos de sair de uma grande crise económica, entrarmos numa crise política e numa crise social, vamos viver durante muito tempo sem um orçamento e acho que não nos podemos dar esse luxo. Mas acredito que agora o país vai sofrer uma grande mudança e já se tem visto nas últimas sondagens e vamos ver o que é que os portugueses querem do futuro do nosso país. Sobretudo não queremos que se repita aquilo que tantas vezes falámos nas aulas e aqui, a abstenção. Eu acho genuinamente que não, nomeadamente os jovens que estão cada vez mais alerta, e eu acho que isto também já é olhar de uma forma muito positiva. Espero que a abstenção dos jovens não continue a subir como tem subido, e estes programas e estes clubes, e eu até que tive a rubrica da política tanto tempo e agora sei que está muito bem entregue com a Maria, serve efetivamente para lembrar os senhores ouvintes, e sei que quem nos ouve são pessoas com mais alguma idade, mas é importante sempre reforçar a importância de se dirigirem às urnas. Se nós aqui em Oliveira do Hospital, nas últimas autárquicas, já tivemos uma participação muito maior, que me deixou muito contente, nomeadamente em freguesias como, por exemplo, São João, em que tivemos 86% de participação nas urnas, em que acho que ninguém estava à espera de uma participação tão grande, deixa-me com alguma esperança saber que agora em janeiro, que temos um momento tão crasso nas nossas mãos, um momento tão crucial, porque os próximos anos dependem muito do que acontecer agora nas urnas. Portanto, vamos legitimar um novo governo que não vai ser com maioria absoluta, de certeza absoluta. Portanto, depende muito do rumo que os portugueses queiram para o nosso país e, portanto, espero que os oliveirenses, e até porque temos oliveirenses em todas as listas candidatas pelo Círculo de Coimbra, tanto do PS, como do PSD, como do CDS, não sei como é que são funcionar os outros círculos, mas vou presumir também que devam ter oliveirenses representados. Isto é ótimo para termos representatividade do interior, de concelhos que precisam, de forma urgente, de renovação, precisam de inovação e de modernização, e portanto espero que os oliveirenses tenham isto em conta e que votem, nem que seja para termos oliveirenses na Assembleia da República, que vai acontecer, eu diria, de certeza absoluta. Muito bem. Pois, Bárbara, é sempre um gosto ouvir-te. Sabes que criamos laços muito apertados com todos os que por aqui passam. Claro que há pessoas especiais e há lugares especiais que nós não esquecemos. Esperemos marcar encontro brevemente, quem sabe quando acabares a licenciatura, ou se calhar ainda antes. Eu gostava de cá vir antes. Pois, ainda faltam quantos anos? Pois, estou no segundo, são 4 anos de licenciatura, mais ainda faltam 2 anos estás e meio. Estás praticamente a meio do percurso. Muito bem, foi um gosto e um prazer ver-te. Foi um gosto, como até breve. Muito obrigada, professora. E agora, por último, temos aqui o elemento mais velho, o Michael Krasowski. Foi elemento também do Clube de Rádio, terá terminado o ensino secundário ali por 2015-2016 e já terminou a licenciatura. Fizeste a licenciatura, Michael, em? Eu fiz, bom dia, professora, bom dia bom a todos. Dia. Terminei a minha licenciatura em Secretariado de Direção de Administração em Coimbra? Em Coimbra, no ISCAC, que é Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra. Gostaste da licenciatura? Correspondeu às tuas expectativas? No início não gostei, eu fui aluno de humanidades, eu fui para lá assim um bocadinho à espera que fosse uma cadeira mais ou menos que tenha havido com humanidades, como apresentaram, mas tinha muita matemática, tinha muita economia e também tinha muito direito, porque eu não sou fã de direito. Mas depois aprendi a gostar e até gostei. Mas o início acho que é o início, é aquela fase para qualquer estudante, é aquela fase difícil, em que ou tu te adaptas ou sais fora, não é? Ou sais fora. Acho que o primeiro ano é importante e o primeiro semestre é importante conseguires ultrapassá-lo. E se consegues ultrapassar, e foi o meu caso, o resto do ano, como te habituas, te fazes mais ou menos tranquilamente. Olha, agora já estás a pensar em mestrado. E que mestrado? Sim, eu quero tirar mestrado em História. Queria tirar em Coimbra ou, por exemplo, Lisboa ou no Porto, onde estiver a trabalhar, porque eu quero fazer em regime pós-laboral. Porque História? Porque, é assim, eu sempre gostei de História, mas depois escolhi este curso de Secretariado de Direção porque tive umas ideias, entretanto, de se calhar História não dá assim muito emprego, sabe, aquele veio um bocadinho de capitalista a falar em mim e a pensar assim, pronto, eu vou tirar um curso que dá mais hipóteses de trabalhar, mas depois agora ao acabar o curso eu pensei, fogo, nós não é, vivemos uma vez e pelo menos eu deveria tentar e eu vou tentar tirar o mestrado em História porque é uma coisa que eu gosto, sempre gostei e mesmo estudando pouco pronto, eu acho que sabia muitas coisas e agora eu quero mesmo dedicar aprofundar o material de conhecimentos porque há muito, os meus conhecimentos são de um, eu até nem vou dizer que é de amador, é mesmo de um aluno assim que acabou 12º e pouco mais e agora quero aprofundar os meus conhecimentos, tirar o mestrado para isso e tentar mesmo lecionar. Eu sei que é difícil, sei que ser professor não é fácil, para além de ter, tens que ter bons conhecimentos, tens que lidar com os alunos. E eu próprio sei. Essa é a parte mais fácil. Lidar com os alunos. Depende. Tem dias. Depende da turma. Pode calhar uma turma boa, pode calhar uma turma menos boa. Aquele 7º, 8º ano, na minha opinião, é pior ano para lecionar, porque os alunos andam assim meio perturbados, digamos assim, de maneira soft, sim, perturbados, mas é o que eu quero tentar fazer e por que não? Claro que sim, se é isso que tu queres, é isso que deves fazer. Realmente reconheço que sempre tiveste um gosto especial por História. Olha, entretanto, tens estado a trabalhar, por vezes em part-time, ao longo destes anos também? Sim, tenho estado a trabalhar em part-time, maioritariamente na Quinta Jogais, a fazer cabazes. Também estagiei. Faça publicidade? Sim, é quase isso. Estagiei também lá, porque como o curso tem um estágio curricular, mas aquilo são, é um mês, basicamente, porque não podemos estagiar mais porque temos aulas, entretanto. Estagiei também lá e pronto, tem sido só trabalho de part-time, basicamente. Percebe-se ainda pelo sotaque do Michael que ele... veio provavelmente de outra paragem, ele nasceu na Ucrânia, embora se sinta russo, como ele sempre me dizia nas aulas, porque a cultura dele e da família dele é russa. Daí que ele tenha vindo para o Clube de Rádio para falar das relações leste-oeste, nomeadamente as relações entre a Rússia e o Ocidente. E tivemos aqui algumas discussões acesas a esse propósito. Como é que te estás a ver? Agora estamos novamente num momento da história em que o Sr. Putin, o Sr. Todo-Poderoso Putin, está a ameaçar a segurança naquela área do globo, como sabes, teme-se a invasão da Ucrânia. Como é que estás a ver agora estas relações leste-oeste e esta situação particular dos tanques ali às portas da Ucrânia, no fundo do território onde tu nasceste? Bem, o território onde eu nasci já está ocupado pela Rússia. Já está ocupado, já é o território, mas ali a conversa é diferente, é com conversa completamente diferente, porque é sempre aquele território étnico da Rússia e tal, e vamos deixar essa conversa para o outro lado. Mas agora esta questão toda da guerra, na minha opinião, nunca vai haver uma, porque o risco é muito grande. Se nós vivéssemos, se calhar, no século XV, já haveria guerra há muito tempo, e a Rússia como um país... muito mais forte em termos militares e económicos iria derrubar a Ucrânia, mas nós vivemos noutro tempo. E pelo que eu li nas notícias, a minha conclusão é a seguinte: esta toda a ideia e todo o chão sobre a guerra não é nada mais nada menos como uma maneira de Estados Unidos venderem armas para a Ucrânia, porque a Rússia é um país com ambições. O Putin, não vou dizer Rússia, vou dizer Putin, é um homem com bastantes ambições. Ele cria aquele território. Eu admito que ele queria, porque não? Porque todos os políticos, como por exemplo o presidente da Turquia, também têm as suas ambições e queria também ter vários territórios. O presidente da Rússia também quer, mas ele não pode, porque nós vivemos num mundo globalizado, nós vivemos num mundo em que existe a União Europeia, onde existe uma superpotência chamada Estados Unidos, uma superpotência chamada China, e tu já não podes fazer o mesmo que se fazia até se calhar no século XX. E o único objetivo daquilo, na minha opinião, foi pressionar a Rússia. A venda de armas, eu não sei se vocês leram nas notícias, mas venderam-se muitas armas à Ucrânia a propósito desta ideia que vai haver agressão, porque de facto, e para a Ucrânia ficar mais forte e para haver lá um ponto forte contra a Rússia, porque de facto nunca vai haver guerra nenhuma enquanto existem armas nucleares. Acho que todos percebem isso. Quando existem armas nucleares, enquanto existem superpotências enormes em vários lados do globo, é muito difícil qualquer um país abrir uma guerra contra outra superpotência. E nós percebemos muito bem que se a Rússia ainda não atacou a Ucrânia só porque estão lá os Estados Unidos e a União Europeia. E guerra contra qualquer outro país da Rússia significa automaticamente guerra contra Estados Unidos ou pelo menos a União Europeia. Então, Michael, ficamos mais descansados, até porque estamos no Natal. Não queremos guerra. De facto, não queremos guerra. Ficamos assim mais descansados. Parece que aquilo o Sr. Putin só quer impressionar e assustar. Não passa mais. Quase um episódio de Guerra Fria, de uma reedição de Guerra Fria. Nada mais do que isso. O banal. O costume. Está bem, Michael. Olha, foi um gosto rever-te. Espero daqui a uns anos voltar a ver-te já como professor de História. Quem sabe, na Escola Secundária de Oliveira do Hospital, no nosso agrupamento. Quem sabe? Ou pensas voltar à Ucrânia, não? Não. Eu penso ficar cá, máximo União Europeia, mas não. Voltar às minhas origens, não, obrigado. Portugal, sim. Portugal, sim, mas Portugal também precisa de melhorar em certos aspectos, todos nós precisamos. Precisamos todos, pois precisamos. Obrigada, Michael. Até à próxima. Obrigado, oportunidade. Pessoal. 100.2. Fique bem, fique com a boa nova. Ficamos, como é hábito, com a boa sugestão musical do Tiago Brito e do Martim Sousa. Desta vez, pelo menos aqui no caso do Tiago, em tom natalício, não é assim? É Natal e a música tentará condizer. E hoje ouvimos Noite Sagrada de Cuca Roseta e All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey. Colo da mãe nasceu. 100.2, Oliveira do Hospital. Vamos agora ao cinema com o Eduardo Adro. A minha sugestão para esta semana é Homem-Aranha Sem Volta à Casa. Foi realizado por John Watts, é do género de ação, tendo a duração de 148 minutos. Depois de Mistério ter revelado ao mundo a sua identidade como Homem-Aranha, Peter Parker sente-se profundamente desconfortável. Com a sua vida pessoal devastada, ele só deseja voltar aos tempos em que era o simples desconhecido. Por isso, pede ao Doutor Estranho que lance um feitiço que faça que todos esqueçam que ele é... que ele e o super-herói são um. Mas as coisas não correm como esperado e ao interferirem com a estabilidade do espaço-tempo, abrem um portal para um multiverso, libertando monstros e vilões de mundos alternativos que ameaçam a vida de todos. Pronto, eu, como aqui, eu e o Tiago, aqui do Clube de Rádio, fomos ver este filme logo no dia a seguir à estreia... Vamos aqui discutir aqui umas coisas muito rapidamente sobre o filme. Eu achei que o filme foi dos melhores que nós já pudemos ver dentro destes universos, porque é um filme que, além de ter os efeitos especiais já muito evoluídos, como a Marvel nos tem habituado nos últimos filmes, o elenco e a narrativa em si são muito interessantes e pegam-nos muito à cadeira do cinema. E acho que sim, é um bom filme para ver com várias gerações, principalmente dos nossos pais, porque já apanharam algumas personagens que intervêm no filme, que não podemos desvendar aqui, senão vai tirar a piada de ir ver o filme. E sim, é uma boa sugestão para ver depois do Natal ou no Ano Novo ou assim. Para mim, este filme do Homem-Aranha é talvez o melhor filme que eu vi este ano. Está com a maior aprovação dos filmes da Marvel até hoje, está com 95% de aprovação da crítica. É um filme com atores incríveis. O Tom Holland, que é o ator que faz de Peter Parker e Homem-Aranha, fez uma atuação incrível e já está a ser muito falado, pode ser até nomeado para Oscars. Em termos de efeitos especiais está incrível, os fatos muito bons, as personagens em si estão muito bem trabalhadas e é um filme que apesar de ter sido muito falado durante um ano e tal, devido a muita coisa que saiu, está lá tudo e é um filme que vale muito a pena. Muito bem, está feita a proposta para estas férias de Natal. Rádio Boa Nova. Vamos agora à política, Maria Pedro. De facto, hoje não trago uma notícia muito agradável, aliás, é uma notícia que desacredita um bocado o nosso Estado de Direito. Hoje, em 2021, completam-se 2 anos de um caso que chocou o país. Na altura, militares da GNR torturaram um grupo de pessoas por questões de satisfação e desprezo relativamente a questões raciais. As investigações têm-se prolongado desde aí e o caso não tem registado muitos progressos. Aliás, os agressores continuam ainda em funções. E isso é um dos pormenores que choca mais o país e de facto não tem sentido nenhum porque o Ministério Público chegou a dizer que o ódio que esses agressores dirigiram às pessoas foi claramente dirigido às nacionalidades que tinham e apenas por tal facto e por saberem que por tal circunstância eram alvos fáceis. Isto são mesmo palavras do relatório do Procurador do Ministério Público. Em comunicado, a GNR afirmou ainda que nos últimos 3 anos isto tem sido situações recorrentes e 28 militares foram ainda objetos de medidas expulsivas da guarda, reforçando que este não corresponde ao padrão de comportamento que a GNR e os seus militares devem ter no exercício das suas funções. Como disse, isto tem sido situações cada vez mais recorrentes e é inaceitável, portanto, que estes envolvidos se mantenham em funções. E há várias situações parecidas a esta. Ainda esta sexta-feira, a Catarina Martins, a coordenadora do Bloco de Esquerda, também afirmou que as agressões dos imigrantes em Odmira, também um caso que ocorreu há relativamente pouco tempo, não foram um caso pontual, salientando a existência de casos gravíssimos na PSP, no CEF e agora na GNR, de claro desrespeito aos princípios básicos. Passo a citar, Catarina Martins disse que estamos a falar de jovens agentes que se unem em grupo para agredir imigrantes e isto é de uma brutalidade, de uma gravidade enorme. Também o PCP, através de um comunicado, condenou vivementemente os acontecimentos que envolvem elementos da GNR em Odmira e considera inaceitável que os envolvidos se mantenham em funções. De facto, este tipo de situações que têm acontecido cada vez mais desacreditam, aliás, o nosso Estado de Direito. Uma vez que, supostamente, uma democracia que está em evolução, uma democracia que está em constante renovação e que até, supostamente, devia ser um exemplo, porque há democracias piores a nível europeu e a nível mundial, tem registado, nesse sentido, um retrocesso. porque os casos deste tipo são cada vez mais e a justiça não está a fazer, não está a cumprir com o seu papel em sancionar as pessoas, em sancionar e punir quem realmente deve ser punido. E vemos aqui também uma, se calhar, uma desigualdade, porque por serem agentes da GNR ou por serem agentes do SEF, se calhar não merecem a devida atenção ou são um bocado postos de lado, ao contrário do que aconteceria com pessoas ditas comuns. E isso não devia acontecer, aliás, devia acontecer precisamente o contrário, porque a nossa, serviços como o SEF, como o GNR, como o PSP, devem estar constituídos por pessoas da nossa confiança, por pessoas que cumprem princípios básicos e que nunca agrediriam alguém por ser de outra nacionalidade, portanto, por questões de racialidade. Eu concordo contigo, de facto estas notícias lamentáveis põem em causa o nosso Estado de Direito e os princípios básicos da democracia que todos devemos preservar e zelar. Rádio Boa Nova. Espetacular. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. Oh, Boa Nova, Rádio. Irresistível. Ficamos agora com uma boa notícia, felizmente, com a Beatriz Vaz Pato. Boa tarde, caros ouvintes. Em sintonia com o espírito desta época natalícia, hoje trago-vos uma boa notícia. Foi anunciado, na 16ª reunião do Comitê do Património Mundial da Unesco, que as festas do povo de Campo Maior foram classificadas como Património Cultural e Material. Esta notícia é, obviamente, um grande orgulho, tanto para os coordenadores destes eventos como para Portugal, sendo que é apenas mais uma evidência de que tradições portuguesas como esta continuam ainda a transmitir o seu valor e importância. Mas o que fez com que estes festejos, em específico, fossem reconhecidos pela Unesco como tal? As festas do povo de Campo Maior consistem na decoração das ruas da vila com efeitos criados artesanalmente pela população, como por exemplo forros de papel e muitos outros objetos alusivos à festa em cartão. A meu ver, o que distingue estas festas de outras no país é o quão invulgar a sua realização aparenta ser, pois estas não se realizam ciclicamente, mas sim quando o povo entende. Por exemplo, foi em 2015 que se concretizaram as últimas festas do povo, ano este que marcou o regresso deste enorme evento de cultura popular. Mas o que é afinal este organismo da Unesco que as homenageia com esta distinção e qual a sua importância? No dia 17 de outubro de 2003, no decurso da 32ª Conferência Geral da Unesco, foi aprovada a Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural e Material, que entrou em vigor no dia 20 de abril de 2006. Esta convenção tem como objetivos a salvaguarda, respeito e sensibilização a nível local, nacional e internacional, do património cultural e material das comunidades, grupos e indivíduos, bem como a cooperação e o auxílio internacionais, no quadro de um mundo cada vez mais globalizado, que ameaça uniformizar as culturas e aumentar as desigualdades sociais. Portugal depositou um instrumento de ratificação da mesma a 21 de maio de 2008. O nosso país tinha, até agora, 7 bens inscritos na lista representativa de património cultural e material da humanidade, a saber, o fado, dieta mediterrânica, canto alentejano, manufatura de chocalhos, falcoaria, olaria preta de Bisalhães, figuras em barro de Estremoz e carnaval de Pudense. Esta notícia é, pois, ao contrário de todas as outras que já aqui trouxe, uma com a qual podemos todos ficar orgulhosos. Nunca nos devemos esquecer da importância da preservação destas nossas tradições, pois são elas que nos ensinam e relembram sobre as nossas origens. Não fosse o estado de calamidade em que voltámos a mergulhar, convidava-vos a estarem atentos à vontade do povo de Rio Maior e a darem um salto até lá para apreciarem esta nossa riqueza patrimonial. Assim, resta-me desejar-vos um Feliz Natal e próspero Ano Novo. Muito bem, de facto, temos o nosso património material e imaterial classificado pela Unesco em de várias áreas geográficas do nosso país, o que é ótimo. Rádio Boa Nova 100.2 FM. E agora vamos continuar a zelar pela nossa cultura com uma visita excelente aqui no nosso distrito, na cidade de Coimbra. E a Mafalda quase que volta ao início quando chegou a este clube a convidar os ouvintes a visitarem museus. Verdade, Mafalda? É verdade. Agora que já estamos nas férias de Natal, convido o senhor ouvinte a visitar os nossos melhores museus, sobretudo se tem filhos ou netos em idade escolar. Esta pode ser uma forma de sair de casa e enriquecer a sua cultura. Hoje convido-o a visitar, ou revisitar, o Museu Machado Castro na cidade de Coimbra. Criado em 1911 e aberto ao público em 1913, apresenta-se hoje muito ampliado e renovado, oferecendo um ambiente inspirador. As atividades do museu apostam na divulgação da cultura e na educação do gosto. Enquanto cofre de alguma da mais magnífica escultura monumental portuguesa, o museu encara como prioridade proporcionar a todos aqueles que o visitem a oportunidade de voltarem a emocionar-se perante obras para sempre deslocadas dos espaços para onde foram criadas. O princípio que norteia o cumprimento da missão de um dos mais significativos museus de arte antiga de Portugal é o de criar uma continuidade de espaço entre os edifícios e as coleções, por um lado, e por outro, entre os edifícios e a envolvente urbana. As atividades a desenvolver no museu, que habitualmente são designadas de culturais e educativas, pretendem oferecer a todos excelentes oportunidades de desenvolvimento de qualidades afetivas e estéticas. No museu podem encontrar várias coleções de arqueologia, de escultura, de pintura, de orivesaria, de desenho, de textos, de cerâmica e de mobiliário. No subterrâneo do museu, não deixe de visitar o criptopórtico do Fórum de Eminium. A cidade de Eminium nasceu há 2000 anos, onde hoje se situa Coimbra, por reestruturação da Lusitânia para Octávio César Augusto. No lugar onde hoje se encontra o museu, encontrava-se o Fórum da Cidade. Para a construção deste, foi necessária a construção do criptopórtico para vencer o declive da colina e estabelecer-se uma plataforma artificial. O Fórum era o lugar cívico, religioso, da Basílica ainda restam alguns alicerces, político e administrativo da cidade. Obra impressionante de engenharia, o criptopórtico está muito bem preservado e merece uma visita. Boa visita e Feliz Natal! Muito bem, de facto, uma excelente sugestão para estas férias. FM Boa Nova. E agora, apesar de ser Natal, não nos podemos esquecer dos aspectos mais tristes que tem a nossa sociedade e, por isso, vamos aqui ao tema da Matilde Martins. Nos últimos anos, o crime de violência doméstica é um dos mais reportados em Portugal. Esta estatística levou à criação de medidas, como, por exemplo, a criação de áreas de formação específica nas forças de segurança e a criação de salas de atendimento à vítima. Segundo o Diário de Notícias, até ao final do terceiro trimestre do ano corrente, havia 1.140 pessoas presas pelo crime de violência doméstica, entre 905 a cumprir pena de prisão efetiva e 235 a cumprir pena de prisão preventiva. A violência doméstica matou, nos primeiros 9 meses deste ano, 19 pessoas, entre elas 14 mulheres e 5 homens, e levou 31 mil vítimas a recorrer a ajudas exteriores e 2 mil a serem acolhidas na Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica. Um dos anos mais negros da história da violência doméstica em Portugal foi o ano 2019. Neste ano morreram 34 pessoas, entre as quais uma criança, 26 mulheres e 7 homens. Durante a pandemia, os casos de violência doméstica reportados diminuíram em 6,3 pontos percentuais. Apesar de tudo, esta estatística não indica a diminuição dos casos de violência doméstica, mas sim o aumento de situações não reportadas. Durante a pandemia, mais propriamente no período de confinamento nacional, a vulnerabilidade das vítimas aumentou, porque estas começaram a passar mais tempo com os agressores. Mais do que nunca, é necessário estar atento a possíveis casos de violência doméstica e reportar qualquer tipo de situação. Se for vítima de violência doméstica, reporte a situação e confie nas entidades competentes. Deixo a seguir o número das entidades competentes às quais poderá reportar a sua situação ou de terceiros. APAV, 116-006, linha de apoio à vítima com chamada gratuita nos dias úteis, das 8 às 22. Linha de emergência social, 144. Se a vítima ou conhece quem seja, ligue para o 800-202-148. Esta linha irá facultar-lhe os apoios necessários e dizer-lhe o que deve fazer. Em casos mais graves e se a sua vida estiver em risco, ligue 112. Muito bem, porque infelizmente, apesar de ser Natal, todos sabemos que a violência não para. Rádio Boa Nova. E ficamos agora com um assunto mais simpático, música, boa música, com o Martim Sousa. Esta semana venho falar do álbum Mamonas Assassinas. Mamonas Assassinas é o álbum de estreia e único álbum de estúdio gravado pela banda brasileira de rock cómico Mamonas Assassinas. O álbum foi lançado a 23 de junho de 1995 e vendeu mais de 3 milhões de cópias só no Brasil, recebendo assim uma certificação de diamante triplo segundo a ABPD. É o terceiro álbum mais vendido de todos os tempos no Brasil para artistas nacionais e o segundo álbum mais vendido da década de 90 no Brasil. O álbum quebrou diversos recordes até então nunca antes vistos no país. Permanece até hoje como o álbum de estreia mais vendido da história no Brasil, igualmente como o álbum mais vendido num único dia, somando 25 mil cópias vendidas em apenas 12 horas. E houve um período em que chegou a vender 50 mil cópias por dia, ou seja, 100 mil cópias a cada 2 dias, que era a certificação de disco de ouro na época, somando mais de 350 mil cópias vendidas numa semana. Em menos de 100 dias, o álbum alcançou a marca de 1 milhão de cópias e dobrou esse número até dezembro de 1995, somando 2 milhões de cópias vendidas em apenas 6 meses, tornando-se o álbum vendido mais rapidamente de todos os tempos no Brasil. Com este disco, o seu estilo cómico, os Mamonas Assassinas invadiram as rádios brasileiras e caíram nas graças do público e da crítica, eternizando sucessos de forma avassaladora. Em relação ao mercado externo, o disco vendeu mais do que 20 mil cópias em Portugal, rendendo a certificação de ouro do nosso país. Foi também o segundo disco mais vendido no ano de 1996 em Portugal. O lançamento foi a 23 de junho de 1995, a gravação ocorreu ao longo de 1995, os géneros são rock cómico, avant-garde, metal, brega, pagode romântico, forró e vira. A duração é 39 minutos e 4 segundos. Os formatos em que este álbum existe é em CD, LP e K7. As gravadoras são a EMI e a Universal Music. A produção foi de Rick Bonadio. Rick Bonadio, apelidado pela banda de Crozaback, corruptela de playback, foi o nome escolhido para produzir o álbum de estreia dos Mamonas. Porém, já nos primeiros dias, um problema. A EMI queria no mínimo 10 canções para o disco e eles só tinham 3. Numa semana, Dinho e companhia escreveram as outras 12 faixas que entrariam no trabalho. Mas Não Pay Daqui Baby, uma paródia da música Twist and Shout dos Beatles, foi cortada por causa da grande quantidade de palavrões. A gravação aconteceu em São Paulo, no estúdio Bonadio, e a mixagem no The Enterprise em Los Angeles, nos Estados Unidos. A banda criou o conceito da capa do álbum, um desenho em que os músicos penduravam numa mulher nua expondo grande cheiro, evocando o trocadilho no nome da banda, de Mamona, no sentido de mama, inspirada na Playboy de Maria Alexandre. Carlos Chá fez a ilustração com a gravadora EMI, mais tarde exigindo que fotografias dos rostos mamonas fossem agregados à capa. As faixas são 1406, Vira Vira, Pelados em Santos, Shopping Sentis, Jumento Celestino, Sabão Cracrá, O Mar Linda Mulher, Cabeça de Bagre 2, Mundo Animal, Robocop Gay, Boys Don't Cry, Devil Metal, Sábado de Sol e Lá Veio o Alemão. Os créditos musicais são do Dinho nos vocais e viola em O Mar Linda Mulher, Bento Inoto na guitarra, viola, backing vocals e contrabaixo em 1406, Júlio Rasek, teclado e backing vocals, vocais em Vira Vira e O Mar Linda Mulher, Samuel Reoli, contrabaixo e backing vocals, Sérgio Reoli, bateria e backing vocals. O logotipo da banda é uma inversão do logotipo da Volkswagen, colocada ao contrário com uma barra horizontal sobre o V, para que, quando invertido, forme a letra A. Dois veículos da empresa alemã são citados nas canções. Pelados em Santos, a Volkswagen Brasília, e Lá Vem o Alemão, a Volkswagen Kombi. Isto sem contar a menção a um carro da Ford, o Ford Escort, em live Lá Vem o Alemão. No geral, dou 9,8 em 10 a este álbum. É um dos melhores álbuns que já ouvi na minha vida. Não tem uma música má e anima qualquer pessoa e consegue pôr toda a gente a dançar com as músicas icónicas dos Mamonas. Em seguida iremos ouvir Vira Vira, que é uma sátira ao género folclore português vira, e nas canções A Casa da Mariquinha e A Rebita, de Roberto Leal. Apresentando a melodia desta última, Roberto Leal, posteriormente à morte dos membros da banda, gravou a canção A Festa Ainda Pode Ser Bonita, em homenagem aos Mamonas. Por uma tão suruba, não pude ir, Maria foi no meu lugar. Depois de uma semana ela voltou para casa, toda arregaçada, não podia nem sentar. Quando vi aquilo fiquei assustado, Maria chorando começou a me explicar. Daí então eu fiquei aliviado e dei graças a Deus porque ela foi no meu lugar. Roda, roda, vira, solta, roda, vem, e passar a mão na bunda, ainda não comi ninguém. Roda, roda, vira, solta, roda, vem, este rei de suruba, já me passar a mão na bunda, eu ainda não comi ninguém. Oh Manuel, olha cá como eu estou. Tu não imaginas como eu estou sofrendo. Uma teta minha, um negão arrancou, e a outra que sobrou está doendo. Oh Maria, vê se larga de frescura, eu te levo no hospital pela manhã. Tu ficaste tão bonita, monoteta, mas vale uma mão do que dois no sutiã. Roda, roda, vira, solta, roda, vem, me passar a mão na bunda, ainda não comeu ninguém. Roda, roda, vira, solta, roda, vem, neste rei de surua, só me passar a mão na bunda, eu ainda não comeu ninguém. Bate pé. Bate pé. Oh Maria, essa suruba me excita. Ora brinca, ora brinca, ora brinca. Então vou fazer amor com uma cabrita. Ora brinca, ora brinca, ora brinca. Mas Maria, isso é bom que te exercita. Faz o pé, ora brinca, ora brinca. Manuel, que na cabeça tem que tica. Largar de putaria e vem cortar a padaria. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. Me passaram na bunda, ainda não comi ninguém. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. Mestre rei de suruba, já me passaram a mão na bunda, eu ainda não comi ninguém. A melhor versão de raios, todo mundo comigo. Eu, a Maria se deu mal, vamos lá. Ai, que me dói. Rádio Boa Nova. Muito bem, ficamos agora com uma sugestão de leitura para as férias com a Matilde Gouveia. Hoje sugiro Nós Somos Refugiadas, da Malala e os Afsai. As experiências de Malala ao visitar campos refugiados fê-la reconsiderar a sua própria migração forçada. Primeiro, como pessoa internamente deslocada, quando ainda era uma criança no Paquistão, e depois como ativista internacional que podia viajar para qualquer lugar do mundo, exceto para o país que amava. Nós Somos Refugiadas é, em parte, um livro de memórias, mas também um relato de histórias comuns. Malala não explora apenas a sua própria história de adaptação a uma nova vida enquanto anseia pela sua casa, mas também partilha as histórias pessoais de algumas das raparigas incríveis que conheceu nas suas viagens. Raparigas que perderam as suas comunidades e, com frequência, o único mundo que alguma vez conheceram. Num tempo de crises migratórias, guerra e conflitos fronteiriços, Nós Somos Refugiadas, escrito por uma das mais jovens e prominentes ativistas mundiais, serve para nos recordar que cada uma das 68,5 milhões de pessoas atualmente deslocadas é um ser humano. Com frequência, alguém jovem com esperanças e sonhos, e que todas merecem direitos humanos universais e um lar seguro. Apesar das tragédias narradas neste livro, há também uma mensagem de esperança. Se uma rapariga com formação escolar pode mudar o mundo, o que poderão 130 milhões fazer? Este é um livro inquietante e oportuno, que nos conta histórias pessoais de jovens deslocadas e refugiadas, vividas por Malala e outras 9 raparigas. Em todos estes relatos, a esperança emerge como uma espécie de reação de combate à dor e à perda. Creio que esta pode ser uma excelente leitura nas férias de Natal. Boa leitura e Feliz Natal! Sem dúvida, esta pode ser uma excelente leitura para estas férias. Rádio Boa Nova. Espetacular! Ficamos agora com as notícias do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. A Câmara Municipal lançou o desafio e as turmas do primeiro ciclo aceitaram o repto. As notas de Natal à solta levaram música e animação a diversos espaços públicos da cidade, contribuindo para uma quadra natalícia de maior otimismo e harmonia. Decorreu no passado dia 15 de dezembro, na Biblioteca Escolar da Escola Secundária, mais um quiz alusivo ao cinema. Uma atividade dinamizada pelo Plano Nacional de Cinema e que tem vindo a ganhar cada vez mais participantes. Foi com grande entusiasmo que mais de uma dezena de grupos de alunos, acompanhados pelos seus professores, participaram naquela manhã dedicada ao cinema. Parabéns a todos os participantes e especialmente aos vencedores, que por acaso temos aqui dois em estúdio, o Tiago Brito e o Eduardo Adro. Parlamento dos Jovens 2021-22. O programa Parlamento dos Jovens é uma iniciativa da Assembleia da República dirigida aos jovens do 2º e 3º ciclos do ensino básico e do ensino secundário. Nesta edição 2021-22, o tema em debate é, para o ensino básico, estratégias para combater a desinformação e, para o ensino secundário, o impacto da desinformação na democracia. A 13 e 14 de janeiro vai decorrer a campanha eleitoral e deram entrada já 7 listas do ensino básico e 3 do ensino secundário. No dia 17 de janeiro decorrem as eleições e no dia 21 de janeiro a sessão escolar. A direção informa que de 3 a 7 de janeiro a Escola Básica número 1 de Oliveira do Hospital funcionará como escola de acolhimento para alunos dependentes de trabalhadores de serviços de prontidão. As condições de inscrição podem ser consultadas na página eletrónica do nosso agrupamento. Terminamos aqui o programa A Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio, do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Mafalda Correia, Eduardo Adro, Maria Pedro, Matilde Gouveia, Francisca Fernandes, Tiago Brito, Beatriz Vaz Pato, Ricardo Neves, João Mário Ferreira, Martim Sousa, Mateus Lopes Varão, Matilde Martins e Estevão Abreu. Despedimos-nos até ao próximo programa, votos de um Feliz Natal e de um excelente Ano Novo. Se tudo correr bem, estaremos de regresso no início de 2022. 100.2 Fique bem, fique com a Boa Nova.